Eu quero dizer que essa temática, ela é uma temática palpitante. Eu estava conversando com os amigos agora, que a gente esteve no Cuiabá, na época do carnaval agora, e fizemos um seminário, sábado, domingo e segunda. De gravação foram 12 horas. Porque, aparentemente, é um tema, né, simples, né? Mas quando você vai aprofundando as entranças, os engates, as nuances, você vai vendo que é de uma complexidade imensa. Então, tem várias interfaces que a gente pode examinar. Nós fizemos essa abordagem genérica para a gente poder ver se consegue aprofundar um outro ponto a partir daquilo que vocês vão levantar daí, ok? Então, vocês fiquem à vontade para perguntar sem esperar a solução. Agora, vamos combinar perguntas. Não quero histórias. Porque se for histórias, aí o tempo fica comprometido. A gente faz perguntas pontuais. Pode ser por escrito também. Já pode fazer? Já. Eu tenho uma pergunta. Está aqui o microfone. Quando você fala de família saudável, ele faz essa distinção clara, maravilhosa que você fez para a gente, eu fiquei aqui pensando. Nas famílias hoje em dia, né, no maior número de famílias, a gente sabe que reúne espíritos nem sempre muito felizes entre si. Eu acho, então, isso facilita muito para que a família seja extremamente desajustada dentro dessas regras que você apresentou. Quando a gente vai classificar uma família como saudável ou como não saudável, seria mais aconselhável a gente dar uma média disso tudo que você falou? Porque quando eu fui analisar a minha família, mergulhar a minha família, e pontuar as causas que você colocou, em alguns aspectos a gente se colocou muito saudável, em outros, nem tanto. E aí, como é que eu vejo a minha família diante disso tudo? Então, uma família saudável não é uma família perfeita. Família perfeita, ela não existe. Nós somos um planeta de provas e expiações. Então, a gente tem as características genéricas que estão presentes na família que nós sinalizamos, dando indicativos de que a gente funciona bem. E se a gente funciona bem, a família se mantém unida e os seus membros estão conseguindo se desenvolver de uma forma adequada. Uma família saudável não é uma família sem problema, sem com S. Pode ser uma família saudável com 100 problemas, com C. Porque o problema, a dificuldade, ela faz parte da demanda da vida. Uma família saudável, a diferença é que ela articula melhor o manejo do problema. Ela não se estraçalha pelo problema, as pessoas não ficam de mal por causa do problema, a gente não põe a filha para fora porque está usando droga, o filho para fora porque engravidou, agora você vai criar o seu filho, vá, se mande, se ele não tem condições. A gente tem um manejo adequado, tanto mais quando a gente percebe que aquele ato, ele refletiu a nossa disfuncionalidade. Mas mesmo numa família saudável, nós temos, por exemplo, a desencarnação de um ente querido. É uma dificuldade, é uma perda do ponto de vista corpóreo. A desencarnação é uma demanda que vem exigindo da família um manejo. A família saudável, ela trabalha legal, ela vive esse luto, ela experimenta essa dor, ausência, essa dor saudade, mas ela não se revolta, ninguém precisa entrar em depressão, ninguém quer se matar para ir junto com a avó, ninguém, entendeu? Por quê? Porque é uma família saudável. Então, ela trabalha, administra legal. O filho faz vestibular, não passa. É um evento normal. Problemático para quem não passou e dói na família. Uma família saudável acolhe uma reprovação de vestibular, pode ser de um concurso público, por exemplo, e você trabalha aquilo adequadamente. O filho se sente acolhido, sofre, a família sofre junto com o filho e tem aquele trânsito de um mês, dois meses, mês e meio, aquilo se dissolveu e a família ficou maior depois do problema. A característica de uma família que maneja bem com as demandas externas ou internas é que depois de vida dificuldade, ela fica melhor e maior, com mais competência enquanto família. Os seus membros ficam mais fortalecidos, ficam mais maduros. E quanto mais problemas possam emergir, que não seja por conta da disfuncionalidade, seja por conta das próprias demandas,